porque é projeto de amigos meus, não é porque eu rodou-se de primeira vez. Enquanto eu digo o que eu estou com o tubo, Batman, eu sou eu! Se eu usar a força do canal, tu me deixas que este cap do Kuba! Sabe por que? Tu também! Tu me fez! No Iku! No Uki! No Uki! No! Eu tô espaço tu! Tu! O que eu mandei? Tu! Tu me fez! And have said! A ver, eu cheguei a ver o mesmo nome de que eu vou subir com o vídeo! Stop it, tu! Tu basta! Tu basta! Zio, vou-se que não põe no meu queixo de chave de Kuba! Stop it, tu! Tu basta! Tu basta! No, Iku! No, Uki! No, Uki! No! Stop it, tu! Tu basta! Tu basta! And have sex!